Bahia, a maior feira do Nordeste. Bate o Super Bahia, bate o Super Bahia. A maior feira de varejo do Nordeste está ainda maior, de 10 a 12 de julho, no Centro de Convenções de Salvador. Partiu Super Bahia. Essa é a Honda. Promoção, chegou a programação UCI Filme da semana. A UCI Oriente exibe toda semana um grande sucesso do cinema por um preço imperdível. Ao valor de meia entrada R$11,50, você assiste ao filme mais amigável da temporada, Amigos Imaginários. Isso mesmo, Amigos Imaginários é o filme da semana até quarta-feira nos cinemas UCI Oriente. A meia entrada está garantida para clientes UCI Unique. Venha aproveitar com toda a família. Verifique condições e unciaicinemas.com.br. Já pode colocar camisa xadrez e acender a fogueira, porque o São João na Sociedade já começou. E o nosso encontro está marcado no Arraiá Sociedade, no Shopping Piedade. E nesta terça tem um forró da banda Cacau com Leite. Não vai faltar aquele forrozinho, muita prosa boa, convidados especiais e um montão de prêmios para o ouvinte Sociedade. Encontro marcado, Arraiá Sociedade, no Shopping Piedade. Oferecimento, Namorados e São João, no Piedade é tradição. Sociedade, Salvador Bahia. 5:26. Mário, vem comigo. Daqui a pouquinho eu vou dar um presente pra você, viu? Uma bagreteira linda. Já já meu amigo Fabrício Cunha, 5:30, colocando a bola na rede. Às 7, aquele bate-bola incrível, golaço Sociedade. Quero você. Maravilhosa. Pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Acredito no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Olha a hora, 5h29, quero você, Betânia. Bora bater uma bola? Bola na rede. Oferecimento ITS, excelência em internet. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão e distribuo bola de responsa no campo do seu rádio. Saudade disso, garoto. Tamo junto, Mário Tito. Que visu, viu, velho? Tá bonitão. Você é um cara, né? Presença. É, hoje eu. É. Nosso gigante Mário Tito. Saí da caverna, pai. É. Tava hibernadinho, né? Mas agora. Tava hibernando o ursão. É, mas o urso, quando sai da caverna, sai cheio de apetite, cheio de energia. É. E acredito que você vem com tudo, como sempre. Meu amigo Mário Tito. Olha. Mas é isso. O gás aqui já. Aqui é gás do sul da Bahia, diga ele. Quando sul encontra Bahia, Mário Tito. Cacau. É. Né? É. Cacau, jaca, caranguejo. Pô, aí você mexeu na fraqueza. Jaca, velho. Nossa, que delícia, velho. Meu Deus. É, eu gosto demais. Amo jaca. Eu também. Até picolé de jaca eu gosto, cara. Bom demais. Mário Tito. Bahia empatou ontem, mas um empate com sabor de triunfo. Um sabor legal, cara, porque você manteve o Galo a 4 pontos de distância, embaixo do Bahia. Você é um dos líderes, porque o Flamengo tem 14 pontos, o Bahia também tem 14, a diferença é no saldo de gols. E o gol do Ademir foi assim a cereja do bolo pra gente realmente. A lei do ex. É, eu falo até na narração, a lei do ex. Porque Ademir acabou fazendo um gol assim, é muito importante pro Bahia. Naquele momento o Galo tava encostando o Bahia, o Bahia tava caindo pra quarto. Seria mais uma derrota depois de ter perdido na decisão por pênalti contra o CRB. Então não seria legal, talvez trouxesse um clima longe do que é esse Bahia nesse momento da competição. Porque esse Bahia, na minha opinião, é um Bahia forte. O Bahia que tem todas as condições de competir como fez ontem. Então foi um golaço do Ademir, uma atuação mais uma vez muito competitiva do Tricolor. Poderia até ter vencido o jogo, claro que o Galo também poderia ter vencido, né? Então foi um jogo que reuniu condições para os dois times terem a oportunidade de vencer, mas o Bahia no 1-1 ali criou um cenário até com possibilidade de virar o jogo, que acabou não acontecendo, mas eu acho que o 1-1 ficou de bom tamanho. O Bahia continua muito bem no Campeonato Brasileiro. São 18 jogos de invencibilidade, né? Desde que Gabriel Xavier entrou nessa zaga tricolor, o Bahia não sabe o que é perder. Claro que tiveram os empates, né? Contra a equipe do CRB e também no Bavi. Foram empates que eliminaram o Bahia. No caso do Bavi, a perda do título. No caso do CRB, a saída da Copa do Nordeste. E o jogo contra o Inter, Gabriel Xavier não jogou. Então, assim, nos últimos 18 jogos do Gabriel Xavier, o Bahia não perdeu, cara. E eu acho que por isso a gente tem visto uma defesa tão sólida. Nas últimas 7 partidas, 2 gols sofridos, né? Canu e Gabriel Xavier têm encaixado legal ali. O gol ontem foi um gol de falta. Uma falta feita pelo Gabriel Xavier, porque o Hulk, né, irmão? E tava de perto, né? Uma pancada, muita gente colocando na conta do Marcos Felipe, mas eu acho que tava muito próximo ali. A bola deve ter ganho uma velocidade acima de 100 km, é difícil pro goleiro reagir. Irmão. E não deu. Ele até toca na bola. Mas foi uma pedrada, essa é a palavra de fato. Lembra muito aquele jogador lá do Cruzeiro da minha época, Éder. Éder, é. Atlético Mineiro também, o Éder Aleixo, né? O canhotinho. É, jogou no Atlético, jogou no Cruzeiro. É, o Éder jogava demais, cara. Pancada. Seleção brasileira também de 82. Muito. E o Vitória, né? O Vitória sofreu mais uma derrota, são 5 derrotas em 6 jogos. Na quarta-feira pega o Cuiabá, que ainda não marcou gol no Campeonato Brasileiro. Mais uma excelente oportunidade de enfim vencer na competição, mas a gente não sabe o que está acontecendo, porque o jogo contra o Atlético Goianiense, a gente tinha uma partida em tese controlada, com Vitória tendo até uma melhor imposição do que o adversário, e vem pecar e dá uma entrada desnecessária daquela na lateral do campo para ser expulso e deixar o Vitória acuado. No minuto seguinte, praticamente, o gol do Atlético Goianiense, e aí o Vitória ficou acabado, né, pro segundo tempo. Poderia até ter sofrido uma goleada em casa, o 2-0 ali ficou até razoável pra tragédia que poderia ter sido, É um Vitória com muitos problemas, com muitas feridas. E a gente não sabe por onde o Carpini vai começar. Já é o segundo jogo dele, segunda derrota. Né, uma por 3, outra por 2, ou seja, sofreu 5 gols nesses 2 jogos. De um Vitória que todos os jogos praticamente tem um jogador expulso. Então é um cenário caótico nesse momento no ambiente rubro-negro. A gente sempre fica na torcida que a reação venha de maneira imediata e a próxima oportunidade será quarta-feira contra a equipe do Cuiabá. Quarta-feira de final de Copa do Nordeste, CRB e Fortaleza, primeiro jogo em Fortaleza. Lá no domingo, jogo da volta no Rei Pelé em Maceió. No Bate-Bola a gente vai, claro, tá falando também sobre esse assunto na nossa segunda-feira de futebol. Amanhã aqui na Rádio futebol, Sociedade. Né? Na Arena Fonte Nova? Arena Fonte Nova. Seleção brasileira e seleção da Jamaica, se eu não me engano. Feminino, né? Feminino. Sim, seleção brasileira. Interessante que o Brasil enfrentou a Jamaica recentemente, no amistoso também aqui em solo brasileiro, meteu 4-0, um golaço de Marta, inclusive. Só que essa mesma seleção que foi eliminada pela Jamaica, a própria Jamaica foi que eliminou a seleção da última Copa, a seleção acabou caindo na fase de grupos, né? Tinha que vencer o último jogo a Jamaica por um gol que fosse, que avançaria, e acabou empatando a partida em 0-0 e não conseguiu vencer. Amanhã, 8 da noite. E aí amanhã, legal, viu, velho? Uma bela oportunidade do baiano, né? Acompanhar a seleção brasileira que tem grandes nomes, alguns se despedindo, a Rainha Marta se despedindo. A gente vai aprofundar essa informação, Mário, para ver se todas as principais vão vir de fato, porque jogaram essa última partida contra a Jamaica, a vitória por 4-0. Repito, com a Marta fazendo um golaço, ela fez 2 gols. E tomara que aqui na Arena Fonte Nova a gente tenha outro belo espetáculo do nosso futebol feminino. Pois é, enquanto o Bahia não joga na Arena, dia 13 é o dia próximo. 13 contra o Fortaleza. Pois é, tem a seleção brasileira feminina aí, esperando você nesse jogo contra a Jamaica, 8 da noite, saiu do trampo, partiu Arena Fonte Nova e vai prestigiar as meninas aí nesse evento mundial, né, irmão? Tem aí a questão das entradas, porque eu lembro que no último jogo, Mário, elas facilitaram bastante a questão da entrada, quer dizer, o público teve um acesso assim, muito facilitado, né? Porque o futebol feminino hoje tem todo o interesse de que haja um engajamento, né? De que o estádio tenha um bom público. Então imagino eu, a gente vai trazendo bate-bola tudo direitinho, mas imagino eu que a entrada deve ser algo ali irrisório, muito dentro da possibilidade, talvez até 1 quilo de alimento. Vou confirmar. Confirma, Mário, aí, por favor. Mas a tendência essa informação. A tendência é que não sejam ingressos caros, porque tem sido assim que o futebol feminino tem se comportado até para atrair mais esse público. Tomara que amanhã tenhamos um bom público lá na Arena para esse Brasil e Jamaica amistoso da seleção brasileira feminina de futebol. Um abraço, Mário Tito. Valeu, Calil. A gente volta às 7 horas. Assina aí, garotão. Na rede. Oferecimento ITS. Excelência em internet. Que delícia, que cheiro bom. Tá usando marca de flor, a alma de flores, né, Fabrício? Sabia, velho, que você delícia. Também ia aderir. Pois é, gente. Alma de flores. A nossa parceria continua firme e forte, hein? Recebi esses produtos aqui, experimentei todas as fragrâncias, tenho as minhas preferidas. Gostou dessa floral rosé? Gostou, Fafá? Delícia, velho. Essa floral intensa também é a minha preferida, viu? São lançamentos da marca, são maravilhosas. A linha sensacional. E o que mais me impressionou, gente, foi a qualidade dos produtos. Os sabonetes têm 130 gramas, não perdem a perfumação durante o uso, além de não desmancharem na saboneteira como os sabonetes comuns. Experimentem. Sabonete Alma de Flores, seu banho com alma, sua pele com flores. Bom, hein? Que delícia. 23 agora para as 6. Show da tarde. Com Mário Tito. Urgente. De segunda a sexta, às 6 da manhã, abra seu olho, porque a pressão sobe com muita informação. Entrevistas, a política, o trânsito, a notícia do interiorzão da Bahia e a situação das rodovias federais que cortam o nosso estado. Tudo isso com a sua participação, a audiência mais qualificada da Bahia. Afinal de contas, aqui o povo tem vez e voz e a notícia não pode parar. Sociedade Urgente, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Sociedade Cidadão, com o amigo Luiz Carlos. Olá, ouvinte, está chegando a hora. Vem aí a terceira edição do Adora Cajazeiras. É dia 29 de junho, a partir das 17 horas, no campo da Pronaica, em Cajazeiras 10. O evento gratuito vai contar com shows de grandes nomes da música gospel nacional e do nosso estado, além de pregações e apresentações culturais. Claro que eu não vou ficar de fora e você é meu convidado especial. Se você é pastor, reúna sua caravana e apareça. Vai ser inesquecível. Vamos viver esse momento juntos, todos com um só propósito: louvar a Deus acima de todas as coisas. Te espero por lá. Saiba mais através do Instagram, @opaieventos. Continue me acompanhando no Instagram, meu endereço é @amigoluizcarlos. Assim você fica sabendo de tudo e a gente se vê mais vezes. Sociedade Cidadão, com o amigo Luiz Carlos. Rádio Sociedade da Bahia, é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia, minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, 100 anos contando e fazendo história. Sociedade Salvador Bahia. Olha a hora, 20 para as 6. Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Tito. Chega mais, papá. Sobre a seleção brasileira, irmão. Só pra gente não deixar a dúvida no ar, sim, né, Mário? Ingressos 20:30, 40 inteira. Brasil e Jamaica, futebol feminino amanhã às 8 horas na Arena Fonte Nova. 20:30, 40 inteira. Acessível total. Cara, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Que bacana, irmão, né? A gente quer 40 mil amanhã lá. Muito legal. Se puder 42, 43, a gente vai ficar feliz. Vamos prestigiar as meninas, vamos, gente. Vamos sim. Tamo junto, Marão. Vamos lá. Valeu, Fabrício. Sociedade, o trânsito em tempo real. Renata Falcone. Oi, Mário Tito. Então, o trânsito começa a ficar complicado, que agora início da hora do rush, né? Na avenida paralela, sentido aeroporto, já tem trânsito entre a região do Imbuí e o CAB e também entre a região do bairro da Paz e a estação Mussurunga. Começa a valer a pena para o motorista que vem da Pituba e Rio Vermelho em direção a Lauro de Freitas, seguir pela Orla, que tem menos trechos de retenção, flui melhor, deixando para voltar para a Avenida Paralela, pela Avenida Dorival Caymmi. Também depois vale a pena pegar a Avenida Caribé e evitar o trânsito na região da Avenida São Cristóvão. O processo seletivo de medicina Unimilauro 24.2 está com inscrições abertas. Prova dia 8 de junho, 9998-8655. Unimilauro, últimos dias. É com você, Mário Tito. Deixa comigo. Boa, né? Meu amigo Virgílio, maravilhoso. Tô te querendo e não nego. Quando você passa lá na porta, tanta janela, fico a te admirar. Meu coração segue o compasso dos teus passos ao andar, daquele jeito que me faz delirar. Lembro com saudade aquele tempo em que a gente começou a namorar. O céu estava iluminado, nosso beijo ao luar. Aquela noite não devia acabar. Mas de repente você veio e pra mim tão descontente começou a falar que viu em mim um amor passageiro. Então me deixou solteiro na noite de São João. Tô com saudades de você, meu bem. Tô te querendo e não nego. Tô com saudades do teu cheiro, com vontade do teu beijo. Te querendo, dessa vez eu me entrego. Com vontade do teu beijo, te querendo e dessa vez eu me entrego. E pra cantar comigo, vou chamar meu amigo Alcimar Monteiro. você passa lá na porta. Eu da janela fico a te admirar. Meu coração segue o compasso dos teus passos à vontade, aquele jeito que me faz delirar. Lembro com saudade aquele tempo em que a gente começou a namorar. O céu estava iluminado, nosso beijo ao luar. Aquela noite não devia acabar. Mas de repente você veio pra mim tão descontente, começou a falar que viu em mim um amor passageiro. Então me deixou solteiro na noite de São João. Tô com saudade de você, meu bem, tô te querendo e não nego. Tô com saudade do teu cheiro, com vontade do teu beijo, te querendo e dessa vez eu me entrego. Tô com saudade de você, meu bem, tô te querendo e não nego. Tô com saudade do teu cheiro, com vontade do teu beijo, te querendo e dessa vez eu me entrego. Obrigado, meu amigo Alcimar Monteiro. Viva o nosso forró, viva São João. Virgílio, maravilhoso. Gente, vamos ao destaque do Sociedade Urgente de hoje. Tá aí, Paulinho? Olha, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o SBEM, estima que 605 da população brasileira venham desenvolver algum tipo, algum nódulo na tireoide, seja criança, adulto ou idoso. Adelson Carvalho, pode chegar. Quer dizer, tireoide tem uma função que é dar energia pra gente, é isso? Exato, a tireoide é uma glândula situada na região média anterior do pescoço, que pesa uma média de 15 a 20 gramas, que tem a função de produzir energia para o corpo. A tireoide produz dois grandes hormônios, o T4 e o T3. E o T4 é transformado em T3, e o T3 é o hormônio que vai acender a fogueira dentro da célula. É o hormônio que vai estimular a produção de energia dentro da célula. Que interessante, hein? Todo mundo tem tireoide? Todo mundo tem tireoide. A pessoa que nasce sem tireoide, ou toma imediatamente o remédio ao nascer, pode existir essa situação, ou vai morrer. A tireoide é a bateria do corpo. Se a tireoide funciona bem, nós temos o eutireoidismo. O corpo recebe energia suficiente para viver. Se a tireoide funciona pouco, nós temos o hipotireoidismo, é quando o corpo recebe pouca energia. Ou como é que isso se traduz? A pessoa fica mole, cansada, desanimada, depressiva, muito frio, ganha peso, coração bate devagar, intestino funciona devagar, ou seja, tudo funciona devagar. É aquele corpo que não tem energia e se não for tratado, a pessoa pode entrar em coma. Se a tireoide funciona muito, é o hipertireoidismo, onde o corpo vai receber muita energia e a pessoa fica como? Vai ficar agitada, nervosa, trêmula, perder peso, e se também a pessoa não for tratada, pode entrar em coma. Se a tireoide cresce de tamanho, nós chamamos de bócio, que é uma situação extremamente, não é rara. O bócio é qualquer aumento da tireoide, que pode ser difuso, nodular ou multinodular. Ok. Falar de assédio moral foi pauta hoje no Conexão. Bota aí. Fala um pouquinho do protocolo de julgamento de gênero. É um protocolo do CNJ, certo? Conselho Nacional de Justiça, criado lá em 2021, se eu não estiver errada, e trata especificamente de como a justiça, não só a justiça do trabalho, como a justiça, né, em suas diversas esferas ali, como elas devem lidar com a perspectiva de gênero na análise dos casos judiciais. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando a gente tem uma, por exemplo, uma moça que trabalhava numa empresa há 10 anos e vinha sofrendo ali assédio moral e sexual dentro daquela empresa, pelo seu chefe. Ela passou ali 10 anos sofrendo tudo aquilo, mas ela não conseguia falar, não conseguia se reportar a ninguém. Ela sai daquela empresa e busca a justiça do trabalho. Quando chega numa audiência trabalhista, quem é que ela enfrenta de cara, assim, quando senta numa mesa de audiência? Enfrenta justamente este assediador, que lhe causa, né, tremores, que ela não consegue sequer falar, ela não vai conseguir virar para o juiz e falar, eu sofria isso, isso, isso e aquilo. De que forma acontecia? Acontecia todas as vezes que ele fechava a porta para ter uma reunião comigo, acontecia todas as vezes que ele me ligava à noite para me cobrar o que eu não terminei de fazer, acontecia todas as vezes que eu entrava de férias, enfim, só que ela vê ali o seu assediador. Então, o que é que o protocolo com perspectiva de gênero busca? Busca que, em julgamentos como este, o próprio julgador, bem como, né, quem está ali envolvido, tenha consciência de que existem detalhes ali, nuances que precisam ser analisadas, como, por exemplo, retirar este assediador da sala, fazer uma oitiva com essa pessoa ou com determinada testemunha de forma isolada, de ter uma empatia mesmo, é uma busca de empatia deste julgador quando vai lidar com determinados casos, né? Como, por exemplo, esse assédio moral praticado especialmente em face de mulheres. Pode perguntar. Quem é o cantor? Sidney Magal. Uma batedeira saindo aqui para Regina Santos da Cruz, lá da Caixa d'Água. Parabéns, Regina. Todo teu, minha, toda minha. Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Não sei o que me aguarda, mas sei quem me guarda. Uma ótima noite, pessoal. Uma ótima semana. É uma alegria encontrar gente que traz boas notícias, boas energias, bons sentimentos e sorrisos sinceros. Amanhã, 2 da tarde, tem mais Show da Tarde pra você. Fica bem, fica com Deus, fica com a gente aqui. Você é o que quero. Eu sou prisioneiro, prisioneiro desse seu amor. Na palma da mão. te toco no centro, te abro tesão. Brincando, bulindo, ardendo, sem medo do prazer. Cara de diabo, bunda de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. Eu vou ser pecado melhor do que o original. Só cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Sociedade tá na área e se derrubar é pênalti. Eu vi. Cobertura completa da dupla Bavi. Das principais competições nacionais, seleção brasileira e futebol internacional. Aqui na FM, AM, no site, no aplicativo e no YouTube. Que beleza! Você se informa e se diverte com o melhor do esporte. Vem com a gente, a sociedade é alegria e emoção. Futebol na sociedade, sua paixão além do óbvio. Valeu. Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Jornada Esportiva Sociedade é emoção. Fala aí, minha galera rubro-negra, bora lá, o pensamento positivo, ele tem que chegar em mais uma partida onde o Vitória tenta acordar no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 19h, Jornada Esportiva aqui na Sociedade. Cuiabá e Vitória, vem comigo! Com os comentários de Wilton Matos, reportagens de Marcelo Góes e Brenner Menezes no plantão. É nesta quarta-feira, 19h, Cuiabá e Vitória. Jornada Esportiva aqui no AM740, FM 102,5, em nosso aplicativo Sociedade Play e em nosso canal no YouTube. Oferecimento, loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. É só hoje, no Atacarejo. Peito de frango Moricéia, 1 quilo, 13,89. Frango Moricéia, 1 quilo, 8,59. Farinha de trigo fina sem fermento, 1 quilo, 3,89. Feijão Carioquinha da Fazenda, 1 quilo, 5,89. Leite També, 750 gramas, 25,79. Café Nelita, 250 gramas, 7,98. Papel higiênico Velude, leve 12, pague 11, 13,68. Fraldas descartáveis, Hugs, roupinha Supreme Care, 38,90. Atacarejo, melhor preço da Bahia. É só abrir o Bicos que a turma chega mais. Não tem nada igual ao salgadinho da Sombras. É muito mais crocante, não tem como comparar. Bicos vitaminado, começou, não vai parar. É uma delícia, é pura curtição. Bicos vitaminado é mais sabor e diversão. Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet para você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate itsbrasil.net ou ligue para 71-3402-0800. ITS Brasil, excelência em internet. O São João na sociedade já começou, então pode pegar o chapéu de palha, porque tem esquenta São João Sociedade na Estação da Lapa. Vai ter muito forró, aquela sofrência boa que todo mundo gosta e convidados especiais. Pense numa festa boa, esquenta São João Sociedade na Estação da Lapa. Oferecimento. Adquira seu título e realize seus sonhos com o Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar. E Senador, o sabonete perfumado do seu São João. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. 18 horas. Anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ó Deus, em nome de Jesus, o salmista aqui, ele pede ao Senhor livramento. E quantas pessoas que agora, meu Pai, estão te buscando e pedindo ao Senhor que o livre das línguas mentirosas, dos lábios mentirosos, das língua enganadora, meu Pai. Faça isso agora, porque há muitas pessoas que estão sendo agora vítima desse mal e têm sofrido consequências por causa disso. Então eu te peço, meu Deus, agora, ouça a oração dessa gente. Há pessoas agora que estão, meu Pai, com uma dor profunda na sua alma, uma dor que parece não ter remédios para curar, porque é uma dor que ela sente lá dentro dela. Mas o Senhor é o amigo das horas difíceis, o Senhor é aquele que está pronto para socorrer nos momentos em que parece não ter saída, parece não ter ninguém para socorrê-la. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor que socorra, que atenda o pedido dessas pessoas agora e que elas sejam, meu Pai, agora atendidas pela fé. Visite agora os doentes, os aflitos, aqueles que estão desenganados pela medicina, que sejam curados. Pessoas que agora estão pensando em dar cabo da sua vida, estão depressivas, angustiadas, livra elas agora, meu Pai. E quando ela beber desta água que nós consagramos, que ela receba saúde, vida e força para lutar e para vencer. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. E os que crê, digam amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, pode beber do copo com água agora e sejam todos abençoado. Você que me ouve pela Rádio Sociedade da Bahia, eu quero convidar você para estar conosco sexta-feira na grande, poderosa corrente de libertação. Prepare um pouco de sal e traga. Iremos consagrar este sal, iremos orientar como você utilizar. Avenida CM 4197, aqui próximo ao Shopping da Bahia, 6:30 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 19:30, especialmente 5:30 da tarde com o Bispo Sérgio Corrêa. Que Deus te abençoe e até amanhã. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar meu dia, em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular, a melhor companhia, pelas ondas do rádio, o som que aquece os corações. É da Bahia e dos baianos, colorindo e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia, é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade. 100 anos contando e fazendo história. ZYC 357 FM 102,5 MHz. ZYH 446 AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. 6:04. Sociedade em Movimento. Um resumo das notícias do dia. Entrevistas, trânsito, os bastidores e o impacto da política no dia a dia do baiano. Sociedade em Movimento. Com João Calil e Noel Tavares. Olá, muito boa noite. Tudo bem? Está começando Sociedade em Movimento. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Começando um novo mês, e a partir de agora você vai ficar sabendo o que está acontecendo na política local, hein? E muita coisa está acontecendo na nossa política. Hoje foi bastante movimentada, daqui a pouco Noel Tavares, das ruas de Salvador, já com a definição do nome, primeiro já oficializando o nome do candidato, agora sim candidato à Prefeitura de Salvador, do atual prefeito Bruno Reis, e já oficializando o nome, que era a questão que se dizia, né? Quem vai ser o vice ou a vice de Bruno Reis? E nomes foram especulados de vários partidos, de muitos partidos até pedindo parte do bolo, mas ficou definido que o nome realmente é o de Ana Paula Matos, que é secretária municipal de saúde e que é a vice-prefeita. Então a chapa será mantida, né? Já pode chamar Noel? Já tá aí direto nas ruas de Salvador, e ele esteve lá participando aí do lançamento oficial da candidatura do prefeito Bruno Reis para a reeleição. Vamos lá, coloca a vinheta dele aí. Noel Tavares, muito boa noite. Tudo bem? Martelo batido? Martelo batido, Calil. Como a gente já tinha falado no programa, deu a dobradinha. Bruno Reis, Ana Paula Matos. Boa tarde e boa noite a você, ouvinte Sociedade, a você, Calil, e a toda a equipe. São 13 partidos que caminham com o prefeito Bruno Reis e Ana Paula rumo à reeleição. União Brasil, PDT, PSDB, Cidadania, Progressistas, Republicanos, PL, Democracia Cristã, PRD, Novo, PMB, PRTB e PMN. Confirmando, 13 partidos acompanham Bruno Reis e Ana Paula. A vice-prefeita fala agora na Sociedade. Vocês, é dividir um pouquinho da minha amorosidade, da minha gratidão, da minha fé, da confiança no povo de Salvador e dizer a vocês que é uma honra, e eu agradeço a Deus a oportunidade de poder colocar de novo o meu nome à disposição do prefeito, do grupo político da cidade de Salvador, para ajudá-lo a liderar o nosso povo, por um único motivo: propósito. Essa é a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, e agora compõe a chapa de Bruno Reis para a reeleição. A questão, Calil, é que Bruno Reis também falou muito emocionado da vontade de continuar sendo prefeito da capital baiana e disse: quero inaugurar várias obras, inclusive Mané Dendê e também o teleférico. Bruno Reis também lembrou que quando assumiu a cidade, o comando da cidade de Salvador, nós passávamos por uma pandemia. Então, foi um momento muito difícil. A honra, a dádiva de Deus de ser prefeito desta terra. Esse sonho, ele não podia ser só meu, de continuar conduzindo os destinos desta terra. E para isso, eu sempre disse a todos, de forma clara, que eu iria ouvir a cidade, iria ouvir as pessoas. E o prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que realmente ouviu a cidade, pesquisas foram feitas, pessoas foram ouvidas, parlamentares foram ouvidos, e aí conseguiu fechar com 13 partidos rumo à reeleição na capital baiana. Eu volto daqui a pouquinho, Calil, trazendo outras informações. Rádio Sociedade da Bahia, 100 anos, contando e fazendo história. Noel, antes de você ir, com essa definição aí, o partido do prefeito Bruno Reis, que vai agora para a reeleição, para tentar a reeleição, é o partido com maior aliança? Olha, ele tem agora 33 vereadores. Nós temos 43, então 10 ficam com o outro lado, ficam com a oposição, que no caso o vice-governador Geraldo Júnior. Eu vejo que a maioria dos partidos fecharam realmente com o grupo de Bruno Reis. 13 partidos no total. 13 partidos. Agora, curiosamente, 13 partidos. Tá bom. Um abraço. Daqui a pouco você volta, hein? Não me deixe sozinho, não. Vamos lá, 6:09. Vamos direto para Brasília. Sociedade em Brasília. Também tem novidades lá na capital federal. Nós vamos acionar agora o nosso correspondente, Jafer Araújo, porque após reunião com o presidente Lula, ministro minimizou a derrota do governo no Congresso. Um abraço, muito boa noite para você, Jafer Araújo. Daqui a pouco então, Jafer. Daqui a pouco o Jafer vai estar com a gente. Enquanto o Jafer não chega, vamos chamar o trânsito. Sociedade, o trânsito em tempo real. Muito boa noite para você, Renata Falcone. Como é que tá a volta para casa da capital baiana? A volta para casa tá ficando complicada na BR-324, sentido Simões Filho. Continua com trânsito muito intenso, desde o acesso norte até a região da estação Bom Joar, tornando a volta para casa muito complicada para o motorista. Para quem vem da região do Iguatemi em direção a Águas Claras, vale fazer aquele desvio pela Avenida Barros Reis, que só encontra intensidade no trecho final de retorno para a rodovia. Ali o trecho da estação Bom Joar é onde o fluxo começa a melhorar. Já quem vem da Mussurunga para Simões Filho vai ganhar tempo se pegar a Avenida 29 de Março, seguida da Via Regional. Emergências podem acontecer a qualquer momento. Conte com a Vitalmed e pule essa fogueira. 2202-8686 ou vitalmed.com.br. Vitalmed, antes de tudo com você. É com você, Calil. Obrigado, Renata Falcone. Já já você volta para atualizar o trânsito em Salvador nesta segunda-feira. A volta para casa. Agora sim, vamos para Brasília. Sociedade em Brasília. E aí, Jafé, reunião com o presidente Lula e o ministro minimizou a derrota do governo do Congresso. Foi isso? Boa noite. Boa noite, Calil. Boa noite ao nosso ouvinte. Exatamente, viu, Calil? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou as derrotas que o governo teve durante a sessão do Congresso Nacional para análise de vetos na semana passada. O comentário do ministro foi feito hoje após uma reunião no Palácio do Planalto entre ele, o presidente Lula e líderes do governo na Câmara, Senado e Congresso. Esse encontro foi marcado justamente para tentar melhorar a articulação política com o Congresso após os resultados da última semana. O governo viu os deputados e senadores derrubarem, por exemplo, o veto sobre as saídinhas de presos e também manter aquele veto do ex-presidente Jair Bolsonaro a uma lei que iria tipificar o crime de fake news. O governo Lula era a favor dessa lei. Ainda assim, o ministro Alexandre Padilha minimizou as derrotas e disse que elas já eram esperadas. O ministro afirmou que, no que é essencial, o governo está tendo vitórias. Vamos ouvir. Nós não estamos sendo derrotados naquilo que é essencial para a recuperação econômica e para a recomposição das políticas sociais no país. Nós temos consciência de qual que é a realidade do Congresso Nacional, de quais são os debates, e aquilo que é central para a recuperação econômica, para a redução da desigualdade no país, para a recomposição das políticas sociais, é a prioridade desse governo, e nós estamos vencendo esse debate em parceria com o Congresso Nacional. Pois é, o ministro também afirmou hoje que o governo é contra aquela chamada PEC das praias, que está em tramitação no Senado. Vamos ouvir. O governo é contrário a qualquer programa de privatização das praias públicas que cerceiam, né, o povo brasileiro de poder frequentar essas praias. Do jeito que está proposto, o governo é contrário a ela. Foi feita uma audiência pública que, de uma certa forma, teve uma coisa positiva, que deu visibilidade ao tema. A audiência pública deu visibilidade, deu pauta, teve até Luana Piovani e Neymar discutindo sobre isso. Pois é, o texto permite que as áreas de marina, né, que são a beira-mar, hoje todas da União possam ser transferidas para proprietários privados. Segundo Padilha, o texto do jeito que está pode abrir brecha para essa privatização das praias. O debate tem gerado polêmica e a repercussão desse caso deve frear o avanço da proposta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já indicou que a matéria não terá prioridade para a votação. É com você, Calil. Só mais um detalhe. Na semana passada, o governo sofreu derrotas em sessão do Congresso Nacional, que deliberou sobre vetos do presidente Lula e até do ex-presidente Bolsonaro. Em compensação, conseguiu manter o controle sobre o orçamento federal, derrubando, por exemplo, o calendário para pagamento de emendas parlamentares. Dizem nos corredores que o Congresso tem tido posições conservadoras. É isso mesmo? É exatamente isso, viu, Calil? Inclusive, essa é uma avaliação do próprio governo, viu? O ministro Padilha falou isso, disse que o governo reconhece que o Congresso Nacional eleito em 2022 é diferente da programação do governo federal e que isso faz parte do jogo político, né? O eleitor teria escolhido um candidato mais de esquerda, mais progressista para o executivo, mas mandou também um recado através do Congresso Nacional, estipulando ali a maioria dos congressistas de forma conservadora. Então, isso tem refletido nas votações, né? A gente tem visto um Congresso Nacional, quando se trata de pautas de costume, como foi essa questão, por exemplo, das saídinhas e de outras pautas que vêm sendo debatidas, tendo apoio. Já as questões orçamentárias também tem apoio, como é a reforma tributária. Nesse campo, o governo e o Congresso Nacional têm concordado, mas nessas questões temáticas, né, de ideologia, por exemplo, então o Congresso tem se distanciado do governo. Então, o próprio governo reconhece esse tipo, que o Congresso está tendo esse perfil. Jaffé, obrigado, Jaffé, um grande abraço para você. Jaffé tocou no assunto aí com relação ao que se comentou também, o que se discutiu hoje, a PEC das praias, e daqui a pouco eu vou esclarecer melhor para você entender esse tal das PEC das praias, né? Que é um projeto de lei do senador Flávio Bolsonaro. Eu tô com a posição aqui do senador Otto Alencar, que já disse ser contra, mas ele vai explicar o que que pode afetar aí. Será que isso vai passar no Senado, gente? Será que isso vai passar no Senado? É privatização das praias? Vamos lá. 6h16, vamos lá. Antônia Fernanda tá chegando e você vai saber agora como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. Previsão do tempo. Antônia Fernanda, boa noite, tudo bem? Boa noite, Calil e ouvintes da Rádio Sociedade. Junho chegou e com ele a necessidade de tirar o casaco do guarda-roupa, já que os termômetros começam a marcar temperaturas mais baixas e os volumes das chuvas costumam aumentar. É neste mês que acontece a transição entre o outono e o inverno. Amanhã em Salvador, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas vão variar entre 22 e 29 graus. Os soteropolitanos sentirão mais frio entre as 8 e 10 horas da manhã. A previsão também é de chuva no Recôncavo Baiano. O município de Santo Antônio de Jesus vai registrar temperaturas entre 18 e 28 graus, além de chuva ao longo do dia. Na região mais quente do estado, no Nordeste baiano, a cidade de Ribeira do Pombal vai registrar pouca chuva apenas a partir do período da tarde. E as temperaturas serão entre 22 e 30 graus. Volto com você, Calil. Valeu, obrigado. Hoje mais cedo eu estava na televisão, a gente chama de puxadinho aquilo ali. na parte da área externa, e eu só olhando pro tempo, né? Dava aquele sol tímido, aí daqui a pouco vinha o tempo, fechava, começava a garoar, aquela garoa típica de São Paulo, né? Aquela garoazinha. Depois o céu abriu, voltou a fechar, choveu, ficou nisso, né? O tempo vai e vem. E a previsão é essa aí, né, o Antônio Fernando, entre idas e vindas da chuva. O que a gente espera, né, é que o tempo, que agora esse mês de junho é um tempo mais frio, é que as temperaturas elas baixem, porque nos últimos meses a gente tem enfrentado uma temperatura acima do normal, né? na casa dos 35, 36 graus, a sensação térmica é de 40. Agora 6 horas e mais 18 minutos em Salvador. Bom, já temos a definição do nome da vice de Bruno Reis, a manutenção de Ana Paula. Eu estava vendo aqui os outros candidatos, né, que a gente poderia até trazer aqui futuramente, viu? Eu estou vendo aqui, por exemplo, Giovanni D'Amico, conhece? Candidata do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, lançou a pré-candidatura de Giovanni D'Amico à Prefeitura de Salvador. Ele é professor da rede estadual, militante do PCB desde 2015, não é PCdoB, é PCB. E já disputou eleições para vereador em 2020 e para governador em 2022. Ele tem como pré-candidata a vice-prefeita Cheiane Ayala, que é estudante e militante do PCB, da União da Juventude Comunista, que já disputou as eleições como candidata a deputada federal em 2022. O PSTU não é o partido de da Luz? Não, né? Não era da Luz, PSTU? O PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, tem a pré-candidatura de Vitor Marinho para a Prefeitura de Salvador. Vitor Marinho é formado em Direito, é jovem, pela UFBA, 26 anos, e é pesquisador no Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas, Lemarx Faced UFBA. Ele participa do movimento estudantil e integra o coletivo Rebeldia, Juventude da Revolução Socialista. Também pré-candidato à prefeitura, e o Vitor Marinho. Kleber Rosa, todo mundo já sabe, aqui muito entrevistado aqui no nosso programa, duas vezes entrevistado aqui no nosso programa. Ele que é professor da rede estadual, é investigador de polícia e é pré-candidato à prefeitura pelo PSOL. E Kleber integra a Federação PSOL Rede. E a vice dele, também já anunciada, Dona Mira, Miralva Alves Nascimento, a Dona Mira do PSOL. E já definido o nome da vice dele. O interessante também é que o PSTU não lançou o nome do vice ou da vice, né? No caso aí da candidatura ou pré-candidatura do Vitor Marinho. Continuando aqui, outros pré-candidatos. Eslane Paixão, conhece? Eslane Paixão. Ela é do Partido Unidade Popular, pré-candidata à Prefeitura de Salvador. Ela é feirense, viu? Ela é feirense e está morando há 29 anos aqui em Salvador e é militante dos movimentos popular e estudantil. Também não foi divulgado o nome do vice dela. E agora, eu queria falar exatamente neste assunto, depois do comercial. Já definiu? Já bateu o martelo? Giovana Ferreira, que não tinha divulgado o nome da vice, então já definida, Giovanni Ferreira, a vice na chapa de Eslane Paixão. 6h22. Sociedade em Movimento. Volta já. Bate bola! De segunda a sexta, às 19h, o debate esportivo mais polêmico no rádio entra em campo. Aqui a bola rola e as discussões fervem a cada lance, com as análises mais afiadas e os comentários mais polêmicos. O assunto? A dupla Bavi, o futebol nacional e internacional, os bastidores dos jogos, entrevistas e, claro, sua participação com aquela resenha que faz do programa um verdadeiro clássico de futebol. Bate bola, onde a rivalidade encontra espaço para o debate. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Eu tenho um alerta de saúde para você, homem que tem mais de 40 anos, está com dor urinária, incontinência urinária, perda de pressão do jato urinário, está sofrendo com a impotência sexual, então você precisa conhecer o melhor amigo do homem. Testobios age na raiz do problema, desinchando a próstata, desobstruindo o canal da uretra, a dor a urinar vai diminuindo, a incontinência urinária vai passando, a pressão do jato urinário vai voltando à normalidade e a potência sexual é restaurada novamente. Em Salvador, você encontra o Testobios nas farmácias Zero Hora e drogarias Hiper Econômica. É tempo de ficar mais em casa, de ter mais cuidados com a pele, de se higienizar da forma correta. Sabonete Alma de Flores torna os dias das mulheres mais perfumados e cheios de encanto. Cuide-se com o sabonete que oferece 7 fragrâncias em 130 gramas. Alma de Flores une proteção e delicadeza. Sabonete Alma de Flores, seu banho com alma, sua pele com flores. Ouvir promoção? Chegou a programação UCI Filme da Semana. A UCI Oriente exibe toda semana um grande sucesso do cinema por um preço imperdível. Ao valor de meia entrada R$11,50, você assiste ao filme mais amigável da temporada, Amigos Imaginários. Isso mesmo, Amigos Imaginários é o filme da semana até quarta-feira nos cinemas UCI Oriente. A meia entrada está garantida para clientes UCI Unique. Venha aproveitar com toda a família. Verifique condições em unciaicinemas.com.br. Salvador, Bahia. 3:25 em Salvador, Bahia. Você está ouvindo Sociedade em Movimento. Olá, vamos mostrar o trânsito em Salvador, saber como é que tá o trânsito em Salvador. Sociedade, o trânsito em tempo real. Fala, Renata Falcone, a volta para casa agora melhorou ou não? Não, Calil, infelizmente. Quer dizer, na BR-324 o fluxo tá intenso, mas está menos intenso do que antes. Eu vou falar agora um pouco da Avenida Paralela, lá também tá trânsito intenso. É comum desse horário de rush, né? Desde a região ali do Imbuí até o CAB e desde o bairro da Paz até a região da Estação Mussurunga. Para quem vem da Pituba em direção ao aeroporto e Lauro de Freitas, tem a opção de vir pela Orla, que tem fluxo melhor. Mas tem um trecho complicado ali entre Piatã e Itapuã. Então, o motorista tem duas opções. Ele pode pegar Orlando Gomes e pegar o finalzinho ali do trânsito do bairro da Paz, ou seguir adiante e ir pela Dorival Caymmi. Depois, é só pegar a Avenida Caribé e evitar trânsito também ali da região da Avenida São Cristóvão. O que a Bahia tem? O primeiro e único super app a cuidar do seu bolso e do seu tempo. Faça com mais de 15 milhões de motoristas e baixe grátis o Super App do Gringo. É com você, Calil. Valeu, obrigado, Renata Falcone. Já, já, uma entrevista maravilhosa. Eu gosto de entrevistar ela, viu? Doutora Kátia Alves. Aliás, balançou sua cabeça, né? Quem é que não gosta de entrevistar a doutora Kátia Alves, né? Grande delegada, política e que conhece bem do riscado. 6:27, vamos saber das novidades com ele, meu amigo Gabriel De Luca, e as informações pelo Brasil. Boa noite. Boa noite, Calil, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Você tá bem, bem. Meu final de semana foi bom. Pode falar, aquela vitória, pode falar. É, poderia estar melhor se não fosse a vitória, mas foi bom, deu para descansar, tá tudo tranquilo. Mas vamos lá pelo Brasil. Infelizmente, o Brasil é o país com o maior número de notificações de dengue em 2024. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, dos 7 milhões de casos prováveis em todo o mundo, 6 milhões e 300 mil são brasileiros, o equivalente a 80% dos casos totais, mais ou menos. Para a organização, a vacina contra a dengue deve ser vista como parte de uma estratégia interna.